Grupo Parente. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Através dos poderes absolutos dos mares, dos ares, dos oceanos, da mais alta potência da sabedoria de vida, de guerreiros e orixás, levamos ao ar, neste momento, o programa Uma Luz em Seu Caminho, com o mestre espírita renomado, Pai José de Ogum, aqui pela Rádio União FM 101.1 MHz. Amor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando aqui através da Rádio União FM o programa Uma Luz em Seu Caminho. Meus amigos, o programa Uma Luz em Seu Caminho é um programa que é espírita e é aconselhativo, que tem a criação, direção e apresentação desse médio vidente que vos fala, o Pai José de Ogum, o maior espiritualista do Brasil, meus irmãos. Então você já pode entrar em contato com a gente e agendar uma consulta espiritual e ficar sabendo de tudo o que está acontecendo na sua vida através do nosso telefone, o DDD 86 99 80 64 29. Repetindo, o DDD 86 99 80 64 29, que também é o WhatsApp. E você fala diretamente comigo, com esse médium vidente que vos fala, o Pai José de Ogum. Encontra-se na cidade de União o Pai José de Ogum, o médium vidente mais respeitado do Brasil. O mesmo encontra-se atendendo todos os dias na Pousada União, no apartamento de número 4. Venha fazer sua consulta espiritual hoje mesmo. Você que sofre com doenças misteriosas, vícios de embriaguez, casamentos em crises, amor mal correspondido, negócios embaraçados, filhos problemáticos, entre outros diversos problemas, pare de sofrer imediatamente. Venha fazer sua consulta espiritual com Pai José de Ogum. Telefone WhatsApp DDD 86 99 80 64 29. Então, meus amigos e minhas amigas, se você é aquela pessoa que tem problemas como vícios, problemas no amor, problemas no comércio e não sabe a origem desses problemas, não sabe o motivo de tudo que está dando errado aí na sua vida, você pode estar sendo vítima de inveja, vítima de energia negativa, vítima de olho gordo, vítima de feitiço, magia negra. E é para isso, meus irmãos, que nós temos, que esse médium vidente tem toda essa preparação, né? O nosso conhecimento profundo para descobrir a origem do teu problema, para te mostrar o que realmente está causando isso na sua vida e trazer a solução para o seu problema, né? Então, meu amigo, então, minha amiga, não fique sofrendo mais, batendo em portas erradas. A solução para todos os seus problemas está chegando até você. Basta que você nos procure, venha falar pessoalmente com esse médium vidente que vos fala, o Pai José de Ogum. Agende sua consulta espiritual no nosso telefone, o WhatsApp, que é 86, o DDD 99 80 6429, que também é o WhatsApp. Então, meu amigo e minha amiga, se você é ou tem na sua família aquela pessoa, né, que está se destruindo ou vem destruindo aí o relacionamento, né, através do vício maldito das drogas, né, ou através do vício maldito do álcool, que também é uma droga que acaba a pessoa, que destrói a pessoa de pouco a pouco. Então você pode estar trazendo essa pessoa até a minha procura pessoalmente aqui na cidade de União. E se a pessoa não quiser vir, se a pessoa se recusar, porque muitas das vezes a porcaria que fizeram, né, essa pessoa fica amarrada sem querer sair de casa, sem querer uma solução para o seu problema, só quer sair para beber cachaça ou para usar droga. Então essa pessoa está amarrada, essa pessoa está com um problema sério de bruxaria, de macumbaria, ela não vai querer vir até o Pai José de Ogum. Você traz uma foto, você traz aí também a data de nascimento, o nome completo, uma peça de roupa, que nunca mais essa pessoa irá encostar um copo de bebida alcoólica na sua boca, ou até mesmo usar essas porcarias, essas drogas que estão destruindo essa pessoa, ou até mesmo o relacionamento. E se você está com o seu casamento atrapalhado, a sua mulher não lhe procura mais, ou vice-versa, né? Você mulher, que o seu marido não lhe procura mais, você quer saber realmente o que está acontecendo? Muitas das vezes, meus amigos, a pessoa fica imaginando coisas, achando que a pessoa tem outra pessoa, e fica imaginando muita coisa, e às vezes você está sendo vítima de uma porcaria, de um trabalho feito, e você está inocente, e muitas das vezes fica até julgando a outra pessoa, dizendo, ah, porque deve ter arrumado outro, ou deve ter arrumado outra. Mas muitas das vezes essa pessoa está inocente, está sendo vítima de bruxaria e de feitiçaria e não sabe. Mas você ligando, você agendando uma consulta através do nosso telefone, do telefone do maior médium vidente do Brasil, o Pai José de Ogum, que é esse aqui que eu vou passar agora, você jamais será enganado. Nosso telefone é o DDD 86 99980 6429. Atenção, Coelho Neto, alô meu Maranhão, alô você aí que está me ouvindo agora através desta rádio, a Rádio União FM, muita atenção, já estamos na semana do nosso atendimento será na cidade de Coelho Neto já esta semana, nesta sexta-feira agora, dia 6 de setembro, no Hotel Cristal da Dona Angélica, das 7 ao meio-dia. Então se você está sofrendo, né, com problemas difíceis aí na sua casa, você está ouvindo vozes, você vê vultos, muitas das vezes você está em casa fazendo o almoço e você às vezes escuta chamar pelo seu nome, e você vai até a porta, chega lá, né, não tem ninguém, né, você está ouvindo vozes, está vendo vultos. Então você pode estar sendo vítima de trabalhos, né, de bruxarias e feitiçarias que fizeram para destruir a sua vida, a sua saúde. E você que sofre com essas doenças misteriosas, meus amigos, muito cuidado, né, com essas doenças misteriosas, porque muitas das vezes você chega até mesmo a tomar um remédio contra, um remédio que causa aí um monte de efeitos colaterais, e você não tem problemas, não tem uma doença que será curada pelo médico, mas sim por médios videntes, assim como eu, o Pai José de Ogum, que tenho mais de 30 anos trabalhando dentro do espiritismo, e jamais irei lhe enganar. Então se você está sofrendo, sentindo fortes dores de cabeça, tonturas, dormências, você que sente muitas das vezes ânsia de vômito, você que sente aquele enjoo, você que às vezes pensa até mesmo que vai morrer, sente fraqueza, os pés ficam gelados, as mãos ficam geladas, você pode estar sendo vítima de um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, e você está inocente diante desse problema. Então ligue e agende a sua consulta, vale para você de União, vale para você de Coelho Neto, vale para você de Miguel Alves, você de toda essa região onde chega essa rádio, a Rádio União FM. Então agende a sua consulta e não sofra mais. Agende agora através do 86, que é o DDD 99980-6429, que também é o WhatsApp. Jamais você será enganado. É mais fácil você sair desenganado do meu consultório espiritual do que enganado. Então, se você é descrente e não crê que alguém possa fazer o mal para você, meu amigo, lembre-se que o bem e o mal existem, e isso que lhe aflige pode ser inveja, olho grande, despacho ou um trabalho feito contra você, meu irmão. Então venha fazer a sua consulta com o rei do espiritismo, o maior babalorixá, esse médico vidente que vos fala, o pai José de Ogum. Então digo isso porque são mais de 30 anos que eu trabalho dentro do espiritismo, estou preparado para cuidar do seu problema. Alô Coelho Neto, alô Maranhão, estarei atendendo já nesta sexta-feira agora, dia 6 de setembro, no Hotel Cristal da Dona Angélica, das 7 da manhã ao meio-dia. Você que não conseguiu marcar a sua consulta através do nosso telefone, que é o DDD 86 99980-6429. Você que não conseguir marcar de forma alguma, não tem problema. Venha à minha procura, bata na porta no dia do meu atendimento, que você jamais vai sair sem ser atendido, meus amigos. Mas é importante você marcar a consulta, só mesmo se você não conseguir. O telefone é muito fácil, pode mandar mensagem de texto, pode mandar mensagem de voz, o famoso áudio, ou você pode ligar através do DDD 86 99980-6429, que também é o WhatsApp. Nunca deixe as pessoas dizerem que você é um derrotado, pois nas mãos de Deus você é mais que um vencedor. Deus seja louvado e derrotado sejam os nossos inimigos. Deus seja louvado e derrotado sejam os nossos inimigos. Meus amigos, se você está sofrendo com essas doenças misteriosas, vício da embriaguez, casamento atrapalhado, aí no seu comércio está indo por água abaixo, o seu criatório está morrendo, está adoecendo, você não sabe o que está acontecendo, venha fazer uma consulta com o pai José de Ogum, porque jamais eu irei lhe enganar. Encontra-se na cidade de União o pai José de Ogum, o médium vidente mais respeitado do Brasil. O mesmo encontra-se atendendo todos os dias na Pousada União, no apartamento de número 4. Venha fazer sua consulta espiritual hoje mesmo. Você que sofre com doenças misteriosas, vícios de embriaguez, casamentos em crises, amor mal correspondido, negócios embaraçados, filhos problemáticos, entre outros diversos problemas, pare de sofrer imediatamente. Venha fazer sua consulta espiritual com o pai José de Ogum. Telefone WhatsApp DDD 86 99980-6429. A partir de agora, no programa Uma Luz no Seu Caminho, você ouve um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida mudada. Ouça agora o seu depoimento verdadeiro. Pai José, eu sou de Piripiri. Eu vim aqui hoje dar meu testemunho, agradecer primeiramente a Deus e depois ao Senhor, Pai José, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, a transformação. Porque eu era uma pessoa que eu já cassei todos os recursos na minha vida para poder tirar meus vícios, me transformar em outra pessoa e nada dava certo. Me internei várias vezes em clínica de reabilitação. Pela última vez, passei 6 meses na clínica de reabilitação em Teresina, clínica Vila Vida. Quando eu saí, com 2 meses depois, me envolvi com droga, fui preso com direção perigosa, embriaguez ao volante, desacato à autoridade. Fui parar no presídio José de Deus Barro, em Picos do Piauí. E aí, quando saí, minha vida foi um inferno. Brigava com a mulher direto, era só discussão, droga, bebida, nada dava certo, dinheiro não rendia. Ganhava 2 salários trabalhando no mercado, perdi o emprego. Aí depois conheci pai José em Piripiri. Pai me levou lá, fez a consulta, levou uma roupa pra mim. Ele me consultou, graças a Deus, tô aqui pra dar meu testemunho. Tô muito agradecido demais. Hoje minha vida foi transformada igual da água pro vinho. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter feito essa consulta. Não tem dinheiro do mundo que pague, porque eu não bebo, graças a Deus, não uso droga mais. Minha vida transformou de uma hora pra outra. Todo dinheiro que eu pego rende, pago minhas contas direitinho, meu dinheiro sobra pra fazer o que eu quiser. Minha mulher voltou, minha vida em casa tá uma maravilha. E eu tô aqui hoje pra dar meu testemunho pro senhor, pra lhe agradecer a Deus e peço que você, igual você me ajudou, que você venha ajudar muitas outras pessoas que estão precisando por aí. Só tenho a lhe agradecer demais. Primeiramente a Deus e depois pra você. Fique com Deus e muito obrigado por tudo. Não tem dinheiro do mundo que pague o favor que o senhor me fez. Para todo problema tem uma solução, para toda doença tem cura. Basta que você procure a pessoa certa, na hora exata, para resolver todos os seus problemas. E eu, Pai José de Ogum, estou preparado para resolver todos os seus problemas em dias contados. Alô, você de Coelho Neto, alô, você do estado do Maranhão, você que está ouvindo esta rádio maravilhosa, Rádio União FM, o programa Uma Luz em Seu Caminho. Vamos estar atendendo aí na cidade de Coelho Neto já esta semana, já será nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, o nosso atendimento, a nossa concentração espiritual na cidade de Coelho Neto, no Hotel Cristal da Dona Angélica, das 7 ao meio-dia. E aqui na cidade de União, muita atenção, você da cidade de União, eu estou atendendo aqui todos os dias na Pousada União, no apartamento de número 4 ou no quarto de número 4, assim como você queira chamar. Então, é só você bater na porta e você vai ser atendido por esse médium vidente, o Pai José de Ogum. Mas antes, é importante que você agende uma consulta através do nosso telefone 86 é o DDD 99980-6429, que também é o WhatsApp. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã poderá ser tarde demais. Então, meus amigos, eu peço agora que você coloque aí um copo com água, onde quer que você esteja. Aí na sala, na cozinha da sua casa, coloca um copo com água para que possamos trazer a oração do nosso guerreiro São Jorge de Chagas Abertas. Sagrado coração de todo amor e bondade, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo em meu corpo se derrame, hoje e sempre eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pé não me alcance, tendo mão não me pegue, tendo olhos não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer o mal. Arma de fogo, meu corpo não me alcançarão, as facas e lanças quebrarão, se meu corpo chegar. Cordas e correntes se arrebentarão, se meu corpo amarrarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você que está sentindo fortes dores aí de cabeça, é dormência pelo corpo, você coloca um pouquinho dessa água onde está doendo aí no seu corpo e tome também um pouquinho dessa água, porque nós estamos aqui finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua preferência, e lembrando a todos em Coelho Neto, alô meu Coelho Neto, alô Maranhão, já estamos na semana do nosso atendimento será nesta sexta-feira agora, aqui na cidade de Coelho Neto, muita atenção Coelho Neto, vamos estar atendendo nesta sexta-feira agora, dia 6 de setembro, no Hotel Cristal da Dona Angélica, no horário das 7 ao meio-dia. Venha à minha procura, porque jamais você irá se arrepender. E você aqui da cidade de União, eu atendo aqui em União, todos os dias estou atendendo, todos os dias no apartamento de número 4, na Pousada União, no quarto de número 4. Então venha à minha procura, pode bater na porta, que você jamais irá se arrepender. Então é finalzinho do nosso programa, tchau, um beijão nas crianças, que são nossa esperança de hoje e o nosso futuro do amanhã. Tchau, tenham todos um abençoado dia. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Você está ouvindo Rádio União FM, ZYL 236, operando na frequência 101,1 MHz. Estúdio no edifício Governador José Raimundo Bona Medeiros, Rua Areolino de Abreu, Centro, União Piauí. Uma emissora do Grupo Parente. Agora, na Rádio União FM 101,1, programa Alô União. Na informação, na companhia, no recado, na música, na inovação. Tudo para surpreender o ouvinte. A melhor programação está aqui. Ouça e viaje nesta onda. No ar, Alô União. União. Aí, não é? Estamos na área, bebê. Na segunda-feira, zona maravilhosa, prazerosa. É o Dia Internacional da Ressaca. Isso mesmo. Ai, Mauro Marli, eu tô de ressaca. De ontem eu tava no mundo bebendo cachaça. Tô demais, tô na farra, tava na farra. Olha, então sacode a poeira e dá volta por cima, menina. Sabe por quê? Porque já começou o seu programa preferido. Alô, União, tem alguém aí? Então venha pra festa do Alô, a festa da 101, a festa da Rádio União FM. ZYL 236, canal 266, frequência 101.1. União FM, uma emissora do Grupo Parente, a rádio de maior alcance regional. Eu sou Mauro Marli, o showman da sua manhã, o tchuba-tchuba do momento, e eu cheguei feliz da vida para fazer o que eu gosto, na rádio que eu gosto, dos meus amores, das minhas guti-guti de plantão, que é de quem mais eu gosto. Hoje é segunda-feira, era, dia 2 de setembro de 2024, o tempo passa, o tempo voa, e a União FM continua numa boa. Vamos aí para nossa festa, e eu conto com a sua colaboração, ajudando a fazer esse programa através do 99593-8099. É o nosso WhatsApp, tá bom? 99593-8099. O 3142-1110 é o nosso telefone fixo para você mandar o seu recadinho de onde você estiver. Isso mesmo. De onde você estiver, você pode participar da nossa programação. Até às 10 horas da manhã, vamos que vamos, trazendo a música, a informação, a descontração, tudo aqui. Para a galerinha que já está na estrada, no volante, não é? Você pode já mandar o seu recadinho para o nosso programa. Um abraço para os meninos aí do Alternativo. Abraço para os motoristas e cobradores, Zezinho da Van, Isaías da Van. Manda abraço aí pro André Cobrador, Bruno Cobrador, Rafael da Van, todo mundo me dando carona. Bom dia, gruda na cintura da moleca. Na cintura da moleca, reboladeira fica louca pra dançar. Gruda, gruda na cintura da moleca, faz três